de abril de 2018, em que, enquanto dormíamos muito serenamente no cantinho das nossas camas, arrebentou mais um ataque para esta perpetuação do conflito geopolítico mundial, para, mais uma vez, o objetivo, digamos, daquele grande projeto que eu nem sequer quero expandir muito por aqui, mas realmente tinha que ser. Aquela porcaria estúpida daquele vlog gravei na quarta-feira, no dia 11, se não estou em erro. Epá, poça, é que estava-se mesmo a ver, tinha que ser. É caraças, pá. E agora, alguém fala mal do Trump? Ah, agora não. Agora não, claro que não. Porque é que haviam de falar mal do Trump agora, quando ele está a cumprir a agenda globalística? A única coisa que falha em relação à eleição entre o Trump e a Hillary Clinton é que ela tinha feito isto há duas semanas. É a única coisa que falha. Porquê que está toda a gente tão chateada e onde é que está esta gente que passou o tempo todo a criticar? Porque desde o momento que ele declarou a capital de Israel em Jerusalém, deu logo para ver quem é que era o patrão e continua tudo na mesma, continua tudo igual à lesma. Eu não acredito que este mundo continue a ir pela pia abaixo e muitas tantas pessoas, às vezes até bastante informadas, andam a regurgitar exatamente o que os meios de comunicação social continuam a propagar. Sem ter qualquer tipo de justificação ou imagens autênticas ou provas contundentes para justificar um ataque e um bombardeamento sobre civis e a deixarem aparentemente acontecerem as coisas quando as coisas até parece que estavam a ser monitorizadas há tanto tempo e ninguém era informado nada até o dia do momento fatídico do ataque da instabilização mundial que a Europa vai pagar a peso caro, peso muito caro. Este tipo de ação, este tipo de mudança de império, este tipo de expansão estatista, isto é completamente brutal e eu não sei, e eu vou já começar este podcast assim, este podcast vou-me realmente focar, talvez grave uma segunda parte com os assuntos monótonos e fatídicos que têm um breve futuro, mas não têm esta implicação tão grave como este assunto em particular, logo se vê. Mas vamos então começar com o que toda a gente acredita. O que, vou começar com um clipe do YouTube. Depois não sei se ponho no meu site os links todos ou não, logo se vê, conforme a minha paciência para editar esta treta. Mas vamos então começar com a versão oficial, digamos assim, que eu juro e prometo que vou interromper à brava. Acho que isto foi publicado pelo The Guardian, um jornal inglês que tão convenientemente é um aliado neste bombardeamento de surpresa ilegal, injustificado, inumano. Chamem o que vocês quiserem, ainda por cima que bom que a Inglaterra agora que se pôs à fresca com o seu Brexit, e muito bem fizeram eles, agora tipo não querem acatar com as consequências das alianças que continuam a propagar, porque eles estão na origem. O país da Grã-Bretanha está na origem da criação do Estado que continua a perpetuar estas operações falsas, que continua a dar estas notícias em nome de outrem, para continuar a justificar estes atos de guerra absolutamente criminosos em nome da humanidade, o que é das maiores hipocrisias que nós estamos a testemunhar. Eu chamo sempre estes tempos uns tempos bastante interessantes, tipo historicamente, por causa das... do que está a acontecer, no metrónomo tão acelerado que está a acontecer em termos que as novas tecnologias proporcionam e as armas de conflitos bélicos proporcionam para acelerar o timeline. Mas as coisas ao mesmo tempo também, o outro lado do pêndulo, é que basicamente tudo está a acontecer de uma forma tão rápida que também acaba por ser tão, digamos, óbvia. E é isso é que me choca, tanta gente tão inteligente continuam a perpetuar estas mentiras, estes soundbites, estes headlines, estes cabeçalhos idióticos, não justificados, sem continuidade, sem justificação. Eu acho completamente abominável e é exatamente por aí então que vamos começar, porque vamos ser parciais. Eu também sei lá, se calhar eu é que estou insano, estou doido dos meus cornos, não sei porquê, já estava à espera, isto estava previsto, eu tenho aqui uma bola de cristal utópica que consulto aqui antes de gravar um podcast, porque sei que bem, talvez daqui a uns meses isto aconteça. Não tem nada a ver com isso, tem só a ver com as peças do puzzle, tem só a ver com a verdade sobre ti próprio. A informação está lá, todos nós temos acesso a isto, muita gente que me ouve sabe disto, eu não estou a dizer nada de novo. Quem sabe, sabe. É simplesmente uma forma de pôr as coisas na mesa à minha maneira e talvez até criar uma discussão dentro da tua própria cabeça em relação a algo que não concordes comigo, que é óbvio, e é isso que eu adoro, e venha à discussão, e venha à conversa, e venha uma troca de ideias soltar, mas simplesmente, minimamente informado. E então vamos começar exatamente com a desinformação. Eu prometo que vou interromper este clipe algumas vezes, porque eu sei que há aqui umas palavras-chave que eu passei a tarde toda a tentar escolher talvez o melhor, porque há certas coisas que eu já falei nos meus podcasts anteriores, fora o vlog da quarta-feira, que eu escuso-me de estar a repetir, mas quero-vos mostrar. Não fui buscar o clipe do laboratório inglês, não fui buscar o clipe do navio que destruiu as armas químicas em 2013, em agosto, numa costa qualquer do Oceano Pacífico. Eu não vou por aí, eu vou... Vamos começar pelo que nós somos propagados todos os dias, com algumas interrupções que eu prometo que vou fazer. The Syrian conflict in 5 minutes. After enduring decades of authoritarian governments, the people of several Middle Eastern countries raised their voices in protest and ousted their leaders in what has been called the Arab Spring. In Egypt and Tunisia, the Obrigado, George Soros. Uprisings were quick and decisive. In Libya, the protests led to a short civil war that ended with the death of Muammar Gaddafi. E ficou bem melhor. Syria is another story. This is Bashar al-Assad, president of Syria. His father, Hafez, ruled for 30 years, during which he modernized the country, but at the cost of a brutal repression. Bashar came into power... E ganhou a segunda volta das eleições feitas democraticamente entre os olhos dos ocidentais, com uma maioria de 90% para cima, o que para nós havia de ser um recorde histórico e ficava nos anais da história. After his father's death in 2000, and at first he signaled he would be a different kind of leader, but the honeymoon with his people didn't last. At the first sign of dissent, Assad tightened the restrictions to free speech, isolated the economy, and left very clear that democratic rule wasn't in his plans. E em relação ao free speech, não é isso que está sob ataque nas nossas sociedades? 12 years of repression had to pass before thousands of people, following the example of Egyptians and Tunisians, took to the streets to demand reforms. At first, Assad's stance was conciliatory, but the repression continued, which in turn multiplied protests around the country. The army answered by opening fire against the demonstrators. Hundreds died, and thousands more were arrested. Any chance of a peaceful resolution died with the demonstrators. Small groups of armed rebels started to appear almost immediately. Since then, government and rebels are mired in a war that claimed the lives of more than 60,000 Syrians in the first 18 months of conflict. Eu, antes de continuar este clipe, tenho de dizer já aqui, muito sinceramente, para já este clipe em relação em termos de imagem, é feito desenho animado, porque havia de ser muito mais conveniente, chocante e provocante e influenciador em termos da psique da sociedade, que tem que patrocinar esta nova guerra idiónica, idionda, completamente desproporcional em relação ao que nós devíamos estar a pedalar neste momento em relação à humanidade, se é que existe algum tipo de globalismo com... algum respeito sobre o próprio nacionalismo da convivência entre todos os países. Há certos passos que andamos a andar para a frente e certos passos que andamos a dar para trás. Mas este clipe em particular é feito de desenhos animados. E é feito de desenhos animados porque era muito mais eficaz se houvessem realmente imagens reais. Já aparece o Arthur Albarrã. Isto é que são imagens reais. Mas não há imagens reais. Esse é que é o problema. É tudo muito fabricado, é tudo muito... digamos, contextualizado de uma maneira que é apresentada realmente a favor da agenda, que para quem está minimamente atento, eu não digo isto de uma maneira, isto é completamente óbvio para quem realmente está interessado em simplesmente perder alguns minutos do seu tempo digamos, a informar-se, porque realmente a televisão hoje em dia funciona quase como um indicador do contrário, do que é absolutamente contrário à realidade que passa lá. Parece que é um ponto de referência negativo e nós, apofaticamente, vamos buscar a verdade através daquelas pessoas. Já nós notamos que, além de não estarem absolutamente informadas em relação a nada, estão a propagar uma agenda que não nos traz nada de bom, e quando tudo rebenta na nossa cara, ainda têm a lata e o descaramento de fazerem uma reportagem em relação ao quão estúpidos nós fomos para levar com isto. Daí temos que pagar a conta ou à cultura, ou à população, os nossos filhos, seja o que for. Isto está a ir pela pia abaixo. E daí este clipe, que conta a versão verdadeira em relação à agenda que nos é propagada, ser absolutamente, em termos de imagem, eu depois vou tentar deixar os links, um desenho animado, porque obviamente que era mais eficaz termos as imagens genuínas, mas depois podia, abrindo os comentários do YouTube, porque isto é uma... É dilemático de um lado para o outro, porque quem fala a verdade é bem comentado, e se alguém comenta negativamente é suprimido, e quem fala a verdadeira verdade só leva ao negativo e é suprimido imediatamente. Daí, às vezes, ser, como no meu caso, conveniente desligar os comentários. Venham para o Twitter, que se lixe, o link está lá. Mas vamos então continuar a ouvir esta tese absolutamente baseada numa agenda em que o suporte de imagem apresentado é um desenho animado, o que não deixa de ser conveniente para a propagação desta agenda. After World War I, the French and the British established the borders of the Middle Eastern countries, grouping many religions and ethnic groups in the same... Ele disse, os franceses e os ingleses. Este vídeo foi publicado em 2013, só para terem uma ideia de como as coisas já andam no programa de centrifugação à espera que a tampa se abra para fugir imediatamente na calha. Territories. One of them, the Muslim sect of the Alawites, has been in command of Syria since the 70s, despite representing only 12% of the population. Under the ideology of keeping the country out of the hands of extremists, the Assads heavily favored their sect and crushed those who challenged them. Since the outset of the war, it was clear that it would last a long time, mainly because the different rebel groups didn't have numbers, weapons, or a unifying ideology. The only thing they have in common is a deep hate for Assad. As the weeks and months passed, the rebels have increased in numbers and weapons, but not enough to topple Assad, who is now receiving help from Iran. Oi! Peraí. Mais umas distorções dentro da realidade. O exército é a força com o maior poderio, digamos, dentro de uma nação. Daí, se eles estivessem realmente revoltados contra o seu próprio líder, um só homem, o golpe militar havia de ser mais que concretizado imediatamente. Mas não é o caso. Antes, pelo contrário, não só a população civil, que nunca é muito explicitamente dita nos mídias, a não ser que seja um agente infiltrado a dar a falsa propaganda, a falar para uma câmara que até pode ter sido gravado num país, sabemos lá de onde, diz o seu discurso público em jeito de propagação desta agenda, que não vai nos trazer a lado nenhum. Eu sei que, enquanto estou a gravar isto, houve um abrandamento agora através do tipo de nós fazemos isto, vocês fizerem isso como resposta, e enquanto não fizerem isso a gente não volta a contra-atacar. Mas, visto que o próprio ataque é tipo um false flag, é tipo feito por alguém infiltrado não nacional que está a perpetrar para apresentar este pretexto para o mundo em concórdia, bombardear novamente civis e passo a passo destruir um país. Isto é muito grave, e não é só grave, como isto é daquelas, e já devia ter sido na Líbia, que o mundo devia estar bem mais atento. Só para não falar no Iraque e no Egito, porque todos batemos palmas. E isto é um assunto que tem que ser É que isto tem mesmo que ficar pela Síria, porque quando se saltar para o Irão, depois as repercussões, porque é sendo a última fronteira do grande projeto, acaba por saltar para a Rússia e para a China, e depois várias alavancas, não só nucleares como financeiras, podem vir a ser despoletadas, que não têm o interesse inerente em nenhum ser humano, inclusive é os esquimós, neste planeta. Ninguém precisa disto. E depois há tantas contradições na história, como a nuvem a nuvem química podia contaminar países consoante as correntes de ar. E isto é tudo idiótico. Até um dos próprios impedimentos para haver conflitos nucleares, nem sequer é a população civil, é depois uma nuvem atómica que possa vir a contaminar países aliados que até patrocinaram o ataque e causaram, sem sombra de dúvida, dificilmente disfarçável. Por mais Photoshop que haja, graças à internet, que realmente montes de civis foram sacrificados, sem haver um cálculo em relação à dizimação deles e à nuvem meteorológica que por ali passava. Isto é levado em consideração. Eu não sou um maluco dos meus cornos. Acreditem que isto é levado em consideração quando há conflitos atómicos visados aliados à volta, porque só assim é que a propaganda justifica na mentalidade quem os põe no pódio. Dentro do sistema que inventaram para nós nos sentirmos livres, este é o sistema que eles têm para se justificarem e poderem fazer aos olhos da lei legal sem nós pegarmos nas nossas tochas e forquilhas, para irmos reclamar a nossa soberania novamente. Esta é a propaganda que nós apaziguamente vamos vivendo e justificando a nossa própria autodestruição numa continuidade e perpetuação de coisas que nós, em nome deste globalismo muito antecipado e ainda não perfeito por razões várias que estão sempre a ser simplificadas na psique da sociedade, assim não vamos lá, assim estamos a ser levados ao maior conflito deles todos, que é dizimação da humanidade, que é só 10%, eu sei, mas vai ser nos piores sítios, porque em muitos sítios no planeta, como por exemplo no Afeganistão, muitos pastores de cabras ainda nem sequer sabem o que é que foi o 11 de setembro, passado este tempo todo. Mas por aqui divago, vamos continuar a ouvir a parte que não interessa. Also, many of the rebel groups have abused, killed, and displaced civilians in the name of the revolution, leaving many Syrians wondering if the cure is worse than the disease. Mainly because Russia and China have blocked any kind of international effort against Assad. Russia and China have interests in Syria, and their leaders believe the Arab Spring hasn't brought security or stability to the region. The US hasn't intervened openly because it hasn't found a group who's aligned with its ideology and is wary that an intervention could give strength to radical groups. The experts believe that Assad will fall eventually. The question is, how long it will take. Although the main rebel groups have joined an alliance, it could crumble once Assad is ousted. The struggle for power could lead to a new civil war, and even to a fragmentation of the country. The conflict could also extend to countries such as Turkey, Lebanon, and Iraq, threatening the fragile stability of the Middle East. No matter the outcome, whoever assumes power in Syria will inherit a country in ruins, with an economy in shambles, a deeply divided population, and the challenge to fulfill the promises of the Arab Spring. E aqui temos. Para lá. Ok. E aqui temos. Porque para já há vários interesses. Eu até no vlog tinha dito que aquilo já está tão instável. Nem sei o que é que vale, é quase como uma sede de sangue continuar a perpetuar isto, porque a recuperação vai ser bastante penosa depois destes crimes todos legais e efetuados aos olhos do mundo, aprovados por algum tipo de justificação especulada, assumida, isto anda completamente, isto anda muito mal. Sem falar, como por exemplo, há vários interesses em relação a oleodutos que passam por territórios terrestres, isto também causa muitos conflitos, há muitas motivações por trás de um conflito nunca terá só uma motivação, há uma motivação grande. E os aliados basicamente encontram um interesse que possam explorar dentro daquele conflito e ao fim de 4 ou 5 aliados já temos um conflito a ser pedalado, mediaticamente justificado, com mentiras, especulações e afirmações em redes sociais pouco fiáveis que acabam por levar o mundo a este ponto. E este é que é o ponto que eu tenho que perguntar. Honestamente, a mim e a todos nós, afinal, qual é o nosso ponto? Isto é o ponto que eu vos mostrei, é o ponto apresentado. Eu sei, claro, as minhas interrupções são chatas porque irrita-me estar a ouvir esta propaganda. Mas uma coisa, nós somos um bocado suprimidos em termos informativos de saber, afinal, qual é o outro lado da questão. Eu quando digo o outro lado da questão, o que é que eu digo? Eu digo... E o que é que, por exemplo, o Bashar al-Assad, que é uma coisa que também, hoje em dia, dentro do cenário da demonização russa, que já não é a União Soviética, mas um país nacionalista que se calhar até podia ser considerado mais fascista se quisessem mudar o vento da propaganda de direita por ser tão nacionalista que nem sequer comentem em relação às críticas que o mundo ocidental, que nos continua a mentir na cara, acaba por estar sempre a propagar. Porque o Putin é articulado em inglês e estudou também na mesma universidade da Merkel e também é fluente em alemão e isto é tudo antes do muro... Bem, enfim. Há aqui muitas coisas que nós devíamos saudavelmente nos questionar a nós próprios, mesmo que não tenhamos, vamos apontar a mim próprio alguma tendência de acreditar no outro lado da questão, porque faz parte da minha natureza, quiçá, se calhar é verdade. Mas eu continuo a ver isto assim um bocado, já se estava a ver que isto ia acontecer. E depois, quando uma agenda está a ser pedalada, nunca há o outro lado da questão a ser honestamente reportado, digamos, com tanto tempo de antena ou atenção, como o próximo clássico vai haver amanhã, que é tipo hoje, na altura que eu acabar de publicar este podcast, acho que há domingo, dia 15, é um clássico, não sei se é o Benfica-Porto, mas é um clássico, daqueles clássicos que nunca saem em vinil, mas independentemente disso, falta ouvir o outro lado da questão. E agora vamos ouvir o outro lado da questão. E o outro lado da questão, claro que vem de canais alternativos, já estão altamente turpados em relação à sua própria reputação devido à propaganda das pessoas que nos apresentaram a primeira questão. Vamos até ouvir o próprio líder, porque lembrem-se que isto, cada vez que é apontado a um líder, é sempre uma estupidez, como foi o Gaddafi ou o Saddam Hussein. Derruba-se um país por uma pessoa. Por isso não batam palmas ao Cristiano Ronaldo, senão um dia ainda morremos todos por causa dele, porque falhou um golo. Calma, people. Não se pode... Um país não é um homem. Um homem pode levar um país a um bom sítio, mas um país não é um homem. O país somos todos nós, não interessa quem, e isso nunca há de servir de justificação para matar todos os civis que existem naquele país, seja lá o que vocês considerem se é uma invenção financeira ou cultural, o que vocês queiram dizer, mas nunca se pode justificar a ninguém que por causa de apanharmos aquele homem que recusa-se a entregar, por causa da nossa história mal contada, nós estamos no planeta perfeitamente justificados de matar todas as crianças, bebés, idosos e homens capazes de fugir para a Europa para justificar o quê? Apanharmos aquele único homem. Se só isso não chega, eu não sei o que é que chegará. E agora vamos ouvir o Bashar al-Assad, que obviamente ele vai ouvir algumas críticas em relação ao sistema como muitos países islâmicos vivem, mas lá está, eles que fiquem lá. Fica aí. Fica aí. Curta a tua. A gente luta esta guerra através de tipo intercâmbio económico, tipo adapta-te ao progresso, mas também cuidado com o progresso que nós estamos aqui a tentar apresentar. Estas coisas têm que andar devagar, mas com cooperação, não com guerra. Porque a guerra, até dentro de quem a está a combater, está a combatê-la num contexto completamente diferente. Obviamente. Porque, quer dizer, não são pessoas. São pessoas que estão no terreno, dispostas a morrer pela sua causa. Não tem nada a ver até com o nosso contexto mental. Eu estou aqui a gravar este podcast e a queixar-me disto e todo preocupado, e daqui a um bocado vou ao café, vou pedir uma jola, não sei como é que a noite vai ser, mas está-se bem, não é? Mas não se está nada bem, porque isto um dia acaba. Isto um dia acaba. Mas vamos ouvir o outro lado da questão, então. E o outro lado da questão é o acusado a falar. E agora vamos ouvir o que não costuma dar na televisão, ou que nunca é ouvido, porque quando a notícia é tendenciosa só se apresenta o lado da agenda. Só isso. Order to strike Han Chae-hoon with chemical weapon last Tuesday. Actually, no one has investigated what. Yeah, isto é o Bashar al-Assad, claro. What happened that day in Han Chae-hoon till that moment? As you know, Han Chae-hoon is under the control of Al-Nusra Front, which is a branch of Al-Qaeda. So the only information the world have had till this moment is published by Al-Qaeda branch. No one has any other information. We don't know if the whole pictures or video that we've been seeing are true or fabricated. That's why we asked for investigation into what happened in Han Chae-hoon. This is the second. Al-Qaeda sources said that the attack happened at 6:30 in the morning, while the Syrian attack in the same area was at around noon, between 11:30 to 12. So it's, they're talking about two different stories or event. So there was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons. We gave up our arsenal a few years ago. Even if we have them, we wouldn't use them. And we had never used our chemical arsenal in our history. So what happened this day? As I said, the only source is Al-Qaeda. We cannot take it seriously. But our impression that the West, mainly the United States, is hand in glove with the terrorists. They fabricated the whole story in order to have a pretext for the attack. It wasn't attack because of what happened in Han Chae-hoon. It's one event. It's a stage one. The play that we saw on the social networking and on TVs, the propaganda. And the stage two is the military attack. That's what we believe is happening, because it's only two days, 48 hours between the play and the attacks, and no investigations, no concrete evidence about anything. The only thing were allegations and propaganda and then strike. So who, according to you, is responsible about this alleged chemical attack? The allegation itself by Al-Qaeda, Al-Nusra Front, so we don't have to investigate who. They announced it. It's under their control, no one else. About the attack, as I said, it's not clear whether it happened or not, because how can you verify a video? You have a lot of fake videos now, and you have the proof that those videos were fake, like the white helmets, for example. They are Al-Qaeda, they are Al-Nusra Front, who shaved their beard, wore white hats, and appeared as humanitarian heroes, which is not the case. The same people were killing Syrian soldiers, and you have the proof on the internet anyway. So the same thing for that chemical. Aqui há uma coisa, porque ele depois no próximo clipe que eu vos mostrar, ele ainda vai usar mais esta tese do que é tudo falso na internet e tudo. E tudo bem. De certa maneira também é. Mas eu também tenho que pôr a minha reserva, que eu não tenho as minhas dúvidas. Que culturalmente, em relação ao choque da nossa cultura visto aos nossos olhos, o regime que ele governa, aos nossos olhos, culturalmente, é um bocado diferente do nosso. Mas daí eu continuar a achar que, por enquanto não houver assim um tipo de intercâmbio, mas de uma forma mais natural, mas eu sei que, obviamente, que a propaganda, digamos, aumenta isso de geração para geração de uma forma muito mais rápida. Há que ter cuidado com tudo, mas obviamente que isto naturalmente há de acontecer. Deve haver uma maneira de fazer política melhor. Mas enquanto isto acontecer, porque ele tá, obviamente, a esconder-se atrás de algo que pode ser verdade, não tenho dúvida nenhuma, porque nós no Ocidente somos dos maiores culpados de usar este tipo de técnica e de tática para convencer uma população inteira para não só pôr, e antes, pelo contrário, patrocinar um conflito geopolítico de escalada de destruição a nível mundial. Isto sempre aconteceu. Já acontecia antes de nós termos nascido e vai continuar a acontecer depois de nós morrermos, mas isso não interessa. Nós também temos que estar aqui um bocado atentos ao que está a acontecer. Minha posição é a seguinte: nós estamos a ser alimentados uma mentira. E eu não estou propriamente a defender um regime que eu gostava propriamente de viver, porque eu gosto do regime onde eu vivo, ou utopicamente devia ser como nós devíamos viver. Eu gosto da minha cena. Por isso respeito a cena deles. E o mais engraçado é que ele até nas últimas eleições, aos nossos olhos, consideradas democráticas, ganhou. Por isso, como é que é possível a própria população e o próprio exército, que aparentemente sabota a imagem dele próprio, segundo o contexto do Ocidente, para conveniência de declaração de império militar e territorial naquela área, porque é isso que interessa em última instância. Neste aspecto, nem sequer os recursos, é uma estratégia de cerco ao Irão, para fazer o grande império. E aí é que realmente está o cerne da questão e tudo o resto não passa de uma ilusão. Mas vamos continuar a ouvir, porque levem só em consideração, não é preciso propriamente concordar com o estilo de vida. Senão vamos falar da Arábia Saudita, vamos falar de Israel, vamos falar do atropelo dos direitos humanos que acontecem em África constantemente. Vamos. É nisto que temos que nos focar. Porquê que a gente tem que se focar nisto? Essa é que é a pergunta que toda a gente devia fazer logo. Porquê que nós temos que nos focar nisto? Porque isto anda a ser focado há muitos anos. Porque isto é um objetivo que anda a ser feito da forma calculista, como todos os globalistas sempre o fizeram, geração a geração. Nós é que somos viciados na gratificação instantânea e permitimos com a nossa memória curta que estas merdas sejam permitidas de acontecer. Continuar a ouvir. Não é preciso concordar, mas é preciso admitir que nós no Ocidente somos culpados do mesmo e por muitas vezes pior. Attack. We don't know whether those dead children were they killed in Khan Sheikhoun, were they dead at all? Who committed the attack if there was attack? What the material? You have no information at all, nothing at all, not investigated. So you think it's a fabrication? Definitely, 100% for us it's fabrication. We don't have arsenal. We're not going to use it. And you have many indications if you don't have proof, because no one has concrete information or evidences. But you have indications. For example, less than 2 weeks, around 10 days before that attack, the terrorists were advancing in many fronts, including the suburbs of Damascus and Hama, which is not far from Khan Sheikhoun. Let's suppose we have this arsenal, and let's suppose that we have the will to use it. Why didn't we use it when we were retreating and the terrorists were advancing? Actually, the timing of that attack, or alleged attack, was when the Syrian army was advancing very fast, and actually the terrorists were collapsing. So why to use it if you have it and if you have the will? Why to use it at that timing? Not when you are in a difficult situation. Logically, this is first. Second, if you want to use it, if you have it, and if you want to use it again, this is, if we suppose, why to use it against civilians, not to use it against the terrorists that we are fighting? Third, in that area, we don't have army, we don't have battles, we don't have any, let's say, object in Khan Sheikhoun, and it's not strategic area. Why to attack it? Well, what the reason? Militarily, I'm talking about military from a military point of view. Of course, the foundation for us morally, we wouldn't do it if we have it. We wouldn't have the will because morally this is not acceptable. We won't have the support of the public. So every indication is against the whole story. So we can say that this play that they staged doesn't hold together. The story is not convincing by any means. With the US airstrike, Trump seems to have changed his position on you and Syria drastically. You have the feeling that you lost what you have called a potential partner. I said if it was conditional. Yeah. If they are serious in fighting terrorists, we're going to be partner. And I said not only United States, whoever wants to fight the terrorists, we are a partner. This is basic for us, basic principle, let's say. Actually, what has been proven recently, as I said earlier, that they are hand in gloves with those terrorists. The United States and the West, they're not serious in fighting the terrorists. And yesterday, some of their statements were defending ISIS. They were saying that ISIS doesn't have chemical weapons. They are defending ISIS against the Syrian government and the Syrian army. So actually, you cannot talk about partnership between us who work against the terrorists and who fight the terrorism and the others who are supporting explicitly the terrorists. O mais engraçado é que isto, o que não é, deve ser de perder, eu tenho que postar estes vídeos, é a cara dos jornalistas. E o próximo ainda é mais engraçado, porque um dos padrões é que uma coisa que nós ainda temos que tipo, tirar em análise em relação à forma como a pessoa se apresenta, em relação a uma entrevista. Quer dizer, nós temos um repórter, obviamente que ele já vem com aquela agenda por trás para tentar perpetuar e então traz sempre uma folha de papel. E o próximo ainda vai ser mais engraçado e eu se calhar vou interromper em termos de... Eu depois posto os vídeos para vocês acompanharem, se tiverem interesse em ouvir, da linguagem, como é que se chama... Pronto, a linguagem corporal, vamos lhe chamar assim, há outro nome para isso, mas a forma como eles reagem, porque eles estão a ler de um papel. E o Bashar al-Assad está-lhes a responder, que, e isto é aquela tal coisa que nunca dá na televisão, não há debate entre os líderes entre si com os seus aliados decidem bombardear um território soberano, por mais que patrocinem com forças obscuras dentro de infiltração de serviços de inteligência secretos no próprio território para instabilizar a área ao ponto de justificar o ataque como foi, aconteceu, têm toda a capacidade de o fazerem, têm todos os meios mediáticos para convencerem as populações dos aliados a patrocinarem e baterem palmas em relação a quando sequer eu nem posso reclamar se entra um gajo armado em Gaza na casa de banho do gajo que diz que tem um sinal de gás, eu não estou a perceber o que é que se passa aqui. E isto está a acontecer, mas nunca se ouve o outro lado da questão. E o mais engraçado é que Bashar al-Assad bate-se só com a própria mente a falar um dialeto que nem sequer é o dele, porque ele foi educado nas melhores universidades que o Ocidente tem para oferecer, mais uma vez, como o Kim Jong-un. Por isso, porque raio é que eles afinal tinham que continuar a herdar aquela herança quando foram logo propagados em relação à tendência marxista cultural que se andasse ensinada a troco dos estudos com mais valor, porque é mais uma peça que faz parte disto. Os repórteres têm sempre o seu bloco de notas, nunca fazem perguntas a seguir, como assim? O repórter aparece tanto neste clipe como no próximo, este que ouviram e o próximo que ainda vão ouvir. Eles têm umas folhas e estão a ler as perguntas das folhas, e o Bashar al-Assad dá a sua resposta. E é tudo gente de idade, como quem diz, tem experiência, projeta logo experiência em relação até à percepção de toda a gente que está a ver o direto e a entrevista neste canal em particular, que até acho que é a Sky News, exatamente, esta entrevista. 2017, olha, 13 de 4 de 2017. Fez ontem um ano. Irónico. O Bashar al-Assad responde de cabeça. E os jornalistas, que é isto que eu acho de piada, porque nós no lugar de jornalista, imaginem que tínhamos a nossa folha com as perguntas e tal, e um gajo fazia a primeira pergunta, mas estavas com atenção e atento e eras um jornalista, e até nós próprios que não o somos mais dedicados do que isso. Assim que ele desse a primeira resposta... Epá, a gente era capaz de começar a fazer perguntas off-script, atrás, a investigar, não é? A fazer o que um jornalista devia fazer, a mergulhar dentro daquela afirmação contraditória em relação à agenda que tu foste contratado para fazer e ao vivo, o teu dever de informar é desafiar a tese contrária para chegarmos à verdade. Mas não. O jornalismo não passa de pergunta 1. Você é um assassino? Não, tal, porque isto e aquilo. Ah, ok. Pergunta 2. Porquê que a gente não lhe pode bombardear amanhã? Ah, que é falso, é tudo treta, ok. Pergunta 3. Podemos lhe bombardear amanhã ou não? Ah, vocês querem porque depois o Irão e a Rússia, o que é que querem fazer? Pergunta 4. Mas podemos vos bombardear amanhã? Porque os aviões já estão a caminho, sabe? E ecologicamente combustível está caro. É assim que a gente anda. E eu vou fazer aqui uma interrupção. E depois vou-vos passar o próximo clipe, que é o tal com o jornalista ainda mais ao papel. E depois ver se publico isto amanhã. E ficamos assim para já. Até já. Merda mais isto. Até já. Ora, cá estamos nós para a segunda parte, tentar rematar isto rapidamente. Então, como prometido, a tal entrevista com o outro repórter americano. Ora, eu acho que tenho aqui já o clipe pronto. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ok. US Reporter. Estava a tentar encontrar a referência. Ok, isto foi gravado dia 10 de fevereiro. Foi um repórter americano basicamente convidado a um canal de televisão da Síria, vá lá, pronto, pelo menos estava em território assim um bocado ao papel, mas lá está ele com o seu bloco de notas, com as suas perguntas já previamente predestinadas para continuar a aumentar a agenda do qual nos levou a este ataque, que serviu agora como exemplo para alguma vez mais que a Síria tenta, ou seja, agentes infiltrados o façam em nome do regime, segundo os nossos mídias, continuem a perpetuar este tipo de guerra até mandar o Irão abaixo. Vamos então ouvir este clipe, que é assim um bocado comprido, eu peço desculpa. Isto vai ser muito baseado em clipes, já o está a ser, mas são clipes que só passaram uma vez e muito fáceis de encontrar no YouTube, mas tem que haver a curiosidade para ouvir o outro lado da questão. Então vamos ouvir mais uma vez um homem de cabelo grisalho para representar aquele respeito jornalístico através de quanto tempo de carreira que ele já teve e o quão ele percebe destes assuntos, sempre a recorrer ao seu blog e aos seus papéis e aos seus papéis e ao seu blog, sem estar a ter uma conversa com a pessoa que está à frente a discutir, a deixar a conversa fluir em relação aos factos que estão a ser apresentados. Não, basicamente é mais um puppet corporativo mediaticamente representado através de algum tipo de credibilidade informativa que nos possa ser apresentada para batermos palmas a estes conflitos e patrocinarmos o próximo. Caso a informação falsa se propague outra vez, vamos lá então continuar. Potential cooperation between the United States and Syria, but the problem that many would have with that is the continued allegations of human rights abuses by your government. Now, just today, we have a new report from Amnesty International about the Sadaya prison, human slaughterhouse, they call it, 5,000 to 13,000 detainees hanged in mass hangings there, horrific conditions, trials of blindfolded prisoners, 1 to 3 minutes in length, no lawyers, secret, all in secret. This would on its face be contrary to every aspect of international law. Por um lado sim, mas Abu Ghraib e Guantánamo. What do you know about what's going on in that prison? Let's first of all talk about the first part of your question, which is the problem how to for the United States to operate relations with Syria regarding the human rights. I would ask you, how could you have this close, very close relation, intimate relation with Saudi Arabia? Do you consider beheading as a human right criteria? Yes, but I'm not interviewing the King of Saudi Arabia right now. I'm interviewing... Ele está a defletir e, tipo, talvez estrategicamente, algum tipo de... Já viram bem os nossos vizinhos e o que fazem, mas por outro lado também temos que admitir que até os aliados, lá porque fazem tipo sucursais externas para continuar a fazer também as suas, digamos, eu já visitei uma exposição de instrumentos de tortura medievais e eram todos praticamente provenientes da Europa. O facto triste é que realmente hoje são usados, ainda hoje, no Médio Oriente. Por isso estamos-lhes a culpar de usarem as nossas tecnologias. E além do mais, nenhum país está de cadastro limpo. Se os países fossem pessoas e nós olhássemos para a Bíblia, tínhamos que admitir que não devíamos estar a jogar pedras com telhados de vidro. Todos os países fazem errado, tal como até arranjar um pretexto para o Ocidente admitir que as nossas forças, através dos nossos impostos, que mais valia serem postos na educação e na saúde e investidos na nossa infraestrutura, não. Vamos lá bombardear este gás por interesses completamente alheios que ninguém percebe, mas simplesmente há todos os dias na televisão. Parece que isto deve ser muito importante, a gente interferir com mais estes esquemas de oleodutos, de criação de império, conquista territorial, recursos energéticos e tudo e mais alguma coisa em nome da humanidade para o cidadão que continua bem informado, com a sua opinião altamente vivaz no café a discutir, que nem o Tarzan com a t-shirt já rasgada do seu peito, a bater no peito, eu é que sei porque está na televisão e estou a repetir exatamente o que vem como headline no Correio da Manhã, porque eu sou o cidadão informado e estou sempre em cima de todos os veículos de propaganda que me conseguem chegar aos ouvidos e torpar a minha mente. You. Yeah, and I'm asking you about reports of human rights abuses in your prison, in your country. You own the question, I own the answers. So that's my answer. So when you ask about Saudi Arabia and your relation, you can put yourself in that position. Second, the United States is in no position to talk about human rights. Since Vietnam War, till this moment, they killed millions of civilians. If you don't want to talk about the 1.5 million in Iraq without any assignment by the Security Council. So, the United States is in no position to say I don't open a relation because of human rights, and they have to use one standard. This is first. The second part now. Yes. Now I can move to the to the right. That report, like many other reports published by Amnesty International, put into question the credibility of Amnesty International, and we never look at it as unbiased. It's always biased and politicized, and it's shame for such organization to publish a report without a shred of evidence. They said it's based on interviews, interviews. What about the document? What about the concrete evidence? Not single interviews with four former prison officials and guards, three former Syrian judges, three doctors. It means nothing. It's interview. No, no. When you need to make a report, you need evidence, concrete evidence. You can make any report. You can pay money to anyone, like Qatar did last year. They paid money for such a report, and they brought their own witnesses, and they made a report. The process. So I want to just read you something from the report. The process of the hangings is authorized by officials at the highest levels of the government. Death sentences are approved by the Grand Mufti of Syria and by either the Minister of Defense or the Chief of Staff of the Army, who are deputized to act on behalf of President Bashar al-Assad. First of all, what the evidence? So this is first. Is it true or not? No, no, it's not true. Definitely not true. How do you know? Do you know what goes on in that prison? Have you been there? O gajo perguntou, como é que tu sabes que é verdade uma afirmação que está aqui publicamente, algo que tu disseste? Tipo, tu sabes, epá, sei lá, será que todos nós sabemos o que é que andamos para aqui a fazer ou não? No, I haven't been. I've been in the presidential palace. Not in the presidential. So here you have a very disturbing report about something going on in one of your prisons. So, are you going to investigate? So Amnesty International knows more about Syria than me, according to you. No, that's not true. No, they haven't been to Syria. They only base their reports on allegation. They can bring anyone, doesn't matter what's his title. You can forge anything these days. And we're living in a fake news era, as you know. Everybody knows this. So we don't have to depend on this. Second, you have to talk about reality. They said in their report that we made serial executions. Is that correct? Yes, mass hangings. First of all, execution is part of the Syrian law. If the Syrian government or institution wants to do it, they can make it legally because it's been there for decades. Secret trials, no lawyers? Why do they need it if they can make it legally? They don't need anything secret. Is that legal in your country? Yeah, of course it's legal. For decades since the independence, the execution, according to the law, after a trial, it's a legal action, like any other court in many countries in this region. Will you allow international monitors to visit that prison and inspect and investigate these reports? It depends on the credibility of that organization, not anyone. because they're going to use this visit just to demonize the Syrian government more and more and more, like what's happening. E claro que isto nunca há de ser proposto para acontecer. Nas bases secretas de táticas de coação física que os americanos exercem, que são uma palavra muito simpática para chamar tortura, nem na Arábia Saudita, nem em vários países do Médio Oriente, como o Paquistão, como o Afeganistão, como vários sítios, como Israel, já devia ter dito, obviamente. Mas lá está, quer dizer, né? E depois lá está, com razão dele. Mas quem é que vem aqui com os olhos de quem? Porque se forem os tendenciosos do costume, passam sempre a carta branca aos turcos, e a Merkel ainda lhe passa cheques para ele continuar a fazer o que promete não fazer em troca do dinheiro que recebe, como é que é? Mas realmente, epá, aqui eu também, se estivesse a governar uma casa, vamos dizer assim, e soubesse que o interesse da pessoa que me vem monitorizar é de correr comigo daqui, porque ele quer pôr para aqui a sua família... Eu também ia pôr as trancas à porta, digamos assim, não é? Mas pronto, isto é daquelas tais coisas, é que ninguém é inocente. Vamos só ser imparciais, mas ao menos ouvimos as duas partes. This is not the first time that very serious human rights allegations have been made. Just last week, a woman in Spain, Syrian, filed a lawsuit accusing 9 of your senior government intelligence and security officials of human rights abuses. Her brother had disappeared in one of your prisons. You asked about documents. The lawyers who have filed... Isto é como responsabilizarmos o Martelo Rebelo de Sousa por alguma má ação de um agente de uma esquadra de polícia qualquer, como já aconteceu muitas vezes. This, accusing your government of human rights abuses, have collected 3,000 pages of evidence and over 50,000 photographs taken by one of your former government's photographers showing emaciated, tortured bodies in your prisons. Who verified the pictures? Who they verified that they're not edited in Photoshop and so on? Have you seen the photos? No, I didn't. Have you seen the photos? No. I saw some photos in previous reports. But it's not about the photo. How can you verify the photo? You have said that the... Do you have a photo? I do have the photos. Can you show it to me? Yes, I'll be happy to. Here. Okay. This photo... Yeah. Have you verified who are those? Because you have it, and because you mention it in in front of your audience. There's a number of photos. You have to convince your audience. You cannot mention such a picture without verifying who are those and where and everything about it. Just to put it in front of the audience, tell them, or they've been killed by the Syrian soldier. The woman who filed the lawsuit, the Syrian woman who filed the lawsuit, says she saw her brother in those photographs. At the end, these are allegations. We have to talk about concrete evidence. At the end, that's how you can base your judgment. Not that anyone can say whatever he wants. You said that you believe these photos may have been doctored. The U.S. State Department gave these photos to the American FBI crime lab, digital lab. They examined these photos and said the bodies and scenes depicted, these are 242 of these images, the bodies and scenes depicted exhibit no artifacts or inconsistencies that would indicate they have been manipulated. As a result of the above observations, all of these 242 images appear to depict real people and events. Who said that? The FBI. Isto são acusações muito graves. E eu não duvido da veracidade das fotografias. O único problema é realmente provarem de onde é que essas fotografias vieram, porque podem ter vindo de muitos países no Médio Oriente, e nem é preciso ir muito longe a relatórios oficiais para chegar à internet e descobrir vídeos de autênticos crimes contra a humanidade gravados em forma de glorificação em vários continentes que não têm interesse de recursos geológicos ou, basicamente, territoriais para expandir algum projeto que envolve tantos trilhões que uma população inteira é posta em causa. O problema é esse. Eu também posso dizer, olhar para as fotos e dizer, epá, parecem mesmo fotos, mas sei lá, podiam ter sido tiradas a 10 km de mim, podiam ter sido tiradas a 1000, em que data, foi quando, o quê? De certa maneira é legítimo. Eu não estou a defender, estou só a ser cético, porque a gente tem que ouvir os dois lados e realmente isto não é algo que pareça que traga nenhum tipo de benefício, mas a gente vai continuar a expandir isto. Isto é só para ouvirem aquela parte, por mais hipócrita que até possa soar, porque isto, como já tem acontecido há tanto tempo e agora é tão descarado que o contexto torna-se neste ridículo que até custa acreditar. Eu sei. Mas é assim que eu vejo um bocado como as coisas acontecem, porque pelo menos as peças encaixam, ou eu estou completamente insano e nem sequer estou a gravar um podcast, isto é uma ilusão completa. Vamos continuar a ouvir. Have you seen their report? No. When was that? That was 2015. Yeah, the question, when your institutions were honest about what's happening in Syria? That's the question. Never. For us, never. So we don't have to rely on what they say. If the FBI says something, it's not something, it's not evidence for anyone, especially for us. The most important thing, if you take these photos to any court in your country, could they convict any criminal regarding this? Couldn't they tell you what this crime, who committed? If you don't have this full picture, you cannot make judgment. It's just propaganda, it's just fake news. They want to demonize the Syrian government. In every war, you can have any individual crime. It happened all over the world, anywhere, but it's not a policy. But let me it's just, if I hear what you're saying, the FBI is just forwarding, propagating propaganda. Amnesty International is propagating propaganda. Everybody is conspiring against the Syrian government. Why? Ask them. You're the one making the allegation. No, no, I'm not making an allegation. They supported the terrorists. And you go back to what they said. John Kerry, a few months ago, said, by his voice, that we were watching ISIS advancing and we expected the Syrian president to make concessions. What does it mean? Obama said it in an interview, in one of his speeches, that the war on Iraq created ISIS. So who supported ISIS? We didn't create it. You created. The United States created all this mess. Who supported the rebels and called them moderate rebels while they became ISIS and al-Nusra in Syria? We didn't. So it's not conspiracy. These are facts. This is reality. We didn't give money. We didn't support these terrorists. Your country supported them. UK, France, publicly. And they said they sent armament. We didn't. So UK, France, 2017. You can take that. It's not my allegation. It's your official allegation, including Joe Biden, the vice president of Obama. He said about Saudi Arabia and other countries supporting this accident. But the United States... So if it's an allegation, it's their allegation. It's American allegation before it's been Syrian allegation. The United States and its coalition partners have been bombing ISIS in Iraq and in Syria. It's supporting the Iraqi army in its efforts to liberate Mosul from ISIS. Mm-hmm. How can you say that the United States is supporting ISIS? Can you explain to me how could they defeat ISIS in Iraq and ISIS was expanding since the American coalition started attacking Syria? Is it expanding now? It's been expanding. No. Is it expanding now? It started shrinking after the Russian intervention, not the American one. How could they use our oil fields and export with thousands of barrel trucks to Turkey without being seen by your drones and by your satellites, while the Russians could be able to do so and attack them and destroy them, destroy all their facilities. How? Yes, this is a cosmetic campaign against ISIS. Just to be clear, I have shown you the FBI report, I've shown you the photographs, I've shown you the Amnesty International report. Will you cooperate in investigations to determine if these very... Pergunta repetida. Reports are in fact true. You showed me many things, but you didn't show me a single evidence. I showed you an FBI report. No, it's not evidence at all. It's actually the contrary. Any American institutions for us during the Syrian crisis was against the reality. It was the opposite of the truth. That's how we look at it. So it's not Syrian institutions. We don't care about what they say. For me, what I care about is what reports I have from Syrian people. And we had investigations because we have many claims regarding not the mass crimes, actually more individual acts. And we've been investigating many, and many people were punished. But that happened in every war. Are you disturbed enough about any of this to try to determine the truth yourself? I think you should show it to the Western officials to ask them that question. Are they disturbed to see what's happening since they started supporting the terrorists in Syria, this killing and this destruction? That's the question. Of course I'm disturbed. I'm Syrian. I have this natural... You are disturbed about this. A admiração do homem. O homem agora está a descrever algum do seu próprio nacionalismo, porque está por trás do seu povo. E o repórter está tipo, o quê? Mas tu estás preocupado? Ah, não, porque é que eu havia de estar preocupado para o mundo estar todo contra mim? Por estarem absolutamente mal informados, por eu passar pelo mal da fita, por eu é que ainda ter que levar com as bombas em meu nome por causa do povo, que está sempre do meu lado, como os militares, como toda a gente, continuam a resistir, e a população inteira continua aí, os hipsters todos, e tipo, ah, meu, acho-me que bem, man. Mas, meu, não comas carne, carne é fatela, meu, matas vacas e porcos, meu, mas digo, man, é cena de matar people na Síria, man, digo, pá, está mesmo bom, pá, bem feito para aquele gajo baixar ao Assad por causa de um gajo que somos todos iguais, pá, estás a perceber? Como alface, como alface. Vive, Dick Man, Xanax, meu, de manhã à noite é a melhor coisa, senão nem dá para pensar, porque eu começo a pensar naquilo que eu digo que faço e penso e estou fodido porque vivo na cave dos... Isto é muito sério, e eu vou-vos dizer sinceramente, pronto, epá, vamos dizer, eu depois deixo os links, penso eu, sei lá, vamos deixar este clipe por aqui. Eu tinha para aqui um que já estou a reconsiderar passá-lo ou não, deixa lá ver. Olha que a cena está, que é isto? Pois, é o Paul Joseph Watson, sinceramente não me apetece muito. Vamos saltar um clipe à frente. FL, FL. Olha, deve ter feito um cat. Deixa lá ver então. Que clipe é este? Porque pá, eu vou usar clipes. Que é, e não é só clipes recentes. São clipes com algum tempo. Que basicamente traziam dentro da sua equação na bola de cristal. Ok, este clipe é porra. É curto. Cala-te. Ok. Cala-se. Ok, isto é um congressista no Senado dos Estados Unidos, aparentemente não comparado pelos sionistas ainda, que isto é de... deixam lá dar o source... Ok, também é 2017. Por causa da narrativa, isto não deve ter sido por causa do primeiro ataque, mas eu acho piada estes clipes, por causa da... para já, a reação daquela mulher, que é uma modelo ali, a informar a população em termos hipnotizadores... sexistas, onde é que está o Me Too Movement para pôr uma gorda a dar notícias, faz favor? Mas pá, aí está ela a falar com caixa de óculos no corredor do Congresso, a dar a sua opinião em relação, e isto foi no tempo dos primeiros 100 dias do Trump, vejam lá, porque o Trump agora já é um bacana, né? O Trump agora já é um bacana. Ganda Trump, man. O quê? Oh, o homem está a fazer a cena, mano. O homem está a fazer a cena. Aí está. If it did occur, and it looks like it did, how that occurred. Because I don't think Assad would have done that. It does not serve his interests. It would tend to draw us into that civil war even further. Who do you think is behind it? Who do you think is behind it? You know, you've got a war going on over there. Supposedly that airstrike was on an ammo dump. And so I don't know if it was released because there was gas stored in the ammo dump or not. That's plausible. I'm not saying that's what I think happened, but you're more inclined to believe the position of what Bashar al-Assad is saying and what the Russians are saying right now than more inclined to agree with, believe what even your colleagues here in the United States believe is truth, that this is Assad, and what human rights observers over there say is Assad? I don't think it would have served Assad's purposes to do a chemical attack on his people. So. Epá, logo, desculpa lá a interrupção, epá, logo, a jornalista logo como recurso, peraí, tu tens a mesma opinião, é porque lá está, esta gente simplifica o mundo de uma maneira tão branco e negro, tão simples, tão sim ou não, tão tão simples. Nós somos os bons, os outros são os maus. E nós estamos do lado dos bons, nem sequer os bons somos, mas temos os nossos representantes corruptos o suficiente e compactuar exatamente com este sistema que nos faz pensar de uma forma errada enquanto batemos palmas através do caminhar cada vez mais rápido para a nossa autodestruição, que é incrível. Como é que é possível que depois a repórter vá-se logo esconder atrás? Oh, inteligente, é? Só que foi logo buscar o denominador mais fraco dentro da psique de quem está habituado a este ritmo informativo tão propagandístico, que não faz sentido nenhum, que de repente, se um congressista entra em conflito ideológico em relação a uma narrativa que já anda a ser alimentada à colher há muitos anos, um congressista começa a tipo, olha que eu vou partir uns ovos dentro das vossas cabeças, porque vão ter que começar a pensar na realidade que realmente isto está realmente a acontecer por causa das razões que não estão a ser absolutamente omitidas através desta loiraça, através da minha pessoa, que tem um aquário à frente dos olhos como óculos. Estou-vos a tentar explicar um pouco da verdade. Ela dá logo a volta, que é aquilo que a gente gosta de chamar o marxismo cultural, da ideologia em favor, em prol de... Então, mas tu não estás preocupado com as crianças que a gente patrocina aos extremistas para matarem? Crianças estão a morrer, o que é que tu estás para aí a dizer? É isto. It's hard for me to understand why he would do that if he did. Congressman Tom Massey, thanks for your time. That video is worth multiple reviewings for all of the multiple WTF moments during that interview where the anchor is just speechless, just O Grant Colbert. Absolutely aghast that anyone, including a U.S. congressman, could possibly doubt the veracity of this story for which we have precisely zero actual evidence. So definitely worth rewatching, and it does come from our friends at the Anti-Media on a post CNN anchor speechless after congressman questions Syria chemical attack story. So that's at theantimedia.org, but I got it by way of the comments in the U.S. Strike Syria, Russia Set to Respond open source investigation that we're running right now on the Syria strikes. That one coming in from user Mkey, who put that in the links here. Lots of different links to very important stories coming through. Lots of participation here. It's good to see all of these links and all of this data as I'm working on putting, as I say, I'm putting together a newsletter that I'll be releasing hopefully before I go to bed in Japan. It's getting late here, but I hope to be able to release this tonight to bring everyone up to speed on what's going on. So please do leave your links in the comment section and I'll continue checking through them. Another very valuable one coming from Voice of Araby, who left this note about the USA notified Russia as part of the Safe Skies Agreement about this particular strike. Ganda seca. Desculpem lá. Eu tenho aqui outro link. Epá. Blackstone Intelligence. Eu nem sequer muito ouvi isto. Isto é logo 41 minutos. Epá, então esqueçam isso. Onde é que está? Eu tenho aqui um link do Brian Dawson, que é muito bom. Eu gosto muito de ouvir a opinião deste homem. Epá, já se foi. Eu vejo que já se foi. Bom, independentemente disso, então agora que ouvimos isto tudo, como é que a gente pode resumir isto? A gente pode resumir isto... Epá, de certeza que eu tenho aqui esse link... Já se foi. Bem, desculpem lá o tempo de silêncio, mas realmente... Vamos então saltar para um clipe, outro clipe, a ver se eu remato isto. Portanto, o que é que nós temos aqui? Um clipe do Brian Dawson, já em, digamos, 2012. Isto é um clipe de 2012. Vejam só até que ponto é que quem realmente está atento, porque isto é o evento catalisador de 11 de setembro. Continua batendo a mesma tecla, mas isto tem tudo a ver. E eu vou rematar esta porcaria assim. Vamos ouvir o Brian Dawson, é um canal que eu recomendo a toda a gente e a seguirem. Obviamente que é considerado um grande extremista de direita, mas isso é cagativo, a gente já sabe. Não interessa. Vamos ouvir este clipe. Why is there conflict in Syria, and why is there really a target on Iran? If you stop thinking about it in terms of U.S. interests, the puzzle is very easy. The U.S. acts for only one state's interest, and that's Israel. AIPAC purchased Congress with a foreign government's financial backing. After this report, everyone will act like they knew this all along, but just remember who explained it to you and who's been feeding you total garbage and intentional vagueness. Since we learned nothing in school and the press is a joke, I must go over some background information about pipelines. Pipelines are not just for transporting oil and gas, they are for political leverage as well. Each country a pipeline passes through greatly benefits as a middleman in the flow of resources. In order for energy to reach the open market, the pipeline must reach a port. After that, it can be shipped anywhere in the world. The major battle right now is over the Caspian Basin. It's a non-OPEC source of oil and gas, and there is a lot of it. The major markets are Europe and Asia. The larger market, and undoubtedly the larger future market, is certainly Asia. China and India are emerging, and both are strapped for oil and gas. Japan is also a thirsty, virtually oilless country. A direct line to China or India is out of the question, as conflict in Afghanistan prevents investors from joining any consortium, and without them, there can be no pipeline. No one wants to spend billions of dollars on something that could be physically destroyed and plagued with attacks. Instead, at present, oil and gas going to Asia is shipped west through the BTC lines that start in Azerbaijan, then pass through Georgia and conclude in Cheyenne port of Turkey. For that oil and gas to get to Asia, it must pass through the Israeli line and come out at the Red Sea. Oil and gas going to Europe goes to Italy, which is why Italy and Israel are the largest importers of BTC gas and oil. Europe also has other sources of gas from Russia, oil from Libya, etc. Israel greatly enjoys its position as the final middleman on the energy going to Asia. After the Egyptian Revolution, when the puppet dictator Mubarak was forced to flee to Israel, Iran was free for the first time to pass its ships through the Suez Canal since 1979, before the revolution, while they were under the thumb of the U.S. and the puppet Shah, and could send oil and gas to Europe. Likewise, Libya could send its oil southeast to Asia. So shortly after the revolution, a conflict was manufactured in Libya, Libya was invaded, Gaddafi removed, and his contracts with the Chinese reneged. Europe was bullied into putting sanctions on Iran. Well, Iran has been expanding its gas fields. They'd like to send gas to southern Iran, which avoids Afghanistan, directly to Pakistan and India, and eventually to China. China has made it very clear that they are willing to overpay for gas and oil. At the same time, with the U.S. being kicked out of Iraq in 2011, Iran signed a $10 billion deal with Iraq and Syria to build a line through Iraq to Syria. Now, who is that a threat to? Turkey and Israel, naturally, because it's an alternative to the BTC monopoly. So who has had mercenaries in Syria from the beginning? Israel and Turkey, of course. The goal is not really regime change. The goal, like in Afghanistan, is to create a prolonged conflict to last for years, to tear Syria apart and create perpetual conflict, preventing any new lines from breaking the monopoly, and it also creates a healthy environment for MIC profiteers. In return, the Turks and the Israelis will continue to buy all of the U.S.'s toys, no matter how worthless they are in actual combat, albeit with money acquired from the U.S. to begin with in the form of aid. That keeps Lockheed & Co. happy, and thus the American media in line. Americans are getting robbed, Syrians are being killed, Europe and Asia are being deprived of new sources of oil and gas, Iran and Pakistan are being pushed into the arms of BRIC, and Israel is laughing all the way to the bank. If you understand pipelines and the Israeli-centric grip on U.S. foreign policy, it makes perfect sense. At minimal, a gas line to Pakistan from Iran is going to happen. So look for more excuses for the U.S. to bomb in Pakistan. Everyone admits now that they know Iran is not building a bomb. The worry is that if Iran can build nuclear power for electricity, it could free up all the oil they currently consume and sell it. PNAC wants to destroy any potential economic or military rivals, and to hell with the people living in any country. E pronto. E o Paquistão... Para. E o Paquistão, de certa maneira, já se aliou, porque este clipe é de 2012, já é um bocado antigo. E obviamente que os oleodutos também são assuntos que são muito importantes, mas nunca é projetado, nem sequer mencionado nos mídias, a não ser que rebente uma conduta algures por algum tipo de distorção da pobreza que rodeia o oleoduto em particular, como um crime. Estamos nesta fase, mas lá está, há aqui um jogador que nunca é muito mencionado e continua a manter vários níveis de interesse, fora o geopolítico e o imperial, em relação ao que está a conquistar. E isto já vem, dá tanto tempo, porque é assim que eu vou culminar. Mais uma vez, pela terceira parte, que ainda não gravei do 11 de setembro, mas já usei o clipe do Wesley Clarkson, um general dos Estados Unidos, vamos pensar num Patton do século XXI, logo assim no princípio, a mostrar-nos um pouco da verdade. Vamos ouvir novamente, desde qual, por isso é que eu sempre ligo, se nós quiséssemos considerar um princípio de uma terceira guerra mundial, que nós estamos a viver de uma maneira assim muito inédita, de forma objetiva em relação à nossa percepção, porque está a ser apresentada muito vagarosamente, mas temos meio mundo instabilizado por vários fatores. Foi exatamente o evento catalisador do 11 de setembro, em que a agenda, por causa de, como ouvimos no clipe de Brian Dawson, do APEC, que eu ainda vou guardar a minha terceira parte do 11 de setembro para rematar isto tudo, foi realmente um evento catalisador pelo qual já a agenda estava mais que feita até estamos a falar em há 17 anos e muito mais do que isso para trás. Mas basicamente foi o evento que catalisou toda esta desculpa para todas estas, digamos, desinformações associadas à psique dos civis, que está completamente errónea, justificada dentro de um ato patriota que foi logo apresentado. E um dos generais em particular, antes da invasão do Iraque, antes do Rumsfeld ir para ali com o frasquinho de Antrax, que ele é que o produzia, a ameaçar exatamente as forças que hoje em dia patrocinam para arranjar as desculpas para instabilizar países a mando de interesses que não são, não são chamados aqui para os mídia. Isto é um clássico. Isto ia ser um toque de telemóvel para os colegas. O que é isso, man? Ouve, isto tem muito a ver com o mundo que nós vivemos hoje em dia. E ainda bem que vais ser pai novamente, pá, toma atenção, porque esta merda, Wesley Clark, poucos dias após o 11 de setembro, a falar do que acontecia na Casa Branca. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in, you gotta come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, he says, we've made the decision we're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, no. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office, today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." So the truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Epa, pronto. E isto é um clássico. Para. Depois quero pôr o link. Isto também... Epá, e já agora, só para rematar, só no fim, eu quero pôr aqui a Victoria Nuland, mais uma vez, a representante dos nossos aliados nos Estados Unidos, a dizer o que acha da União Europeia. Com caraças. Deixa lá ver, é só para rematar mesmo. Ok, devo encontrar assim. Eu sei que consegui encontrar isto. Epá, ouve. E depois isto são os nossos aliados. Curtam. When I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know... And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. Fuck the EU. No, exactly. And again, the fact that this is out there right now... E pronto, isto pode agora ter parecido completamente descabido, mas nada disso. Isto era a Secretária de Estado no tempo do Obama. A representante em relação ao conflito que houve na Crimeia a dizer fuck the EU, e nós na EU, como a Inglaterra e a França, tivemos que andar a bombardear em nome de um Estado qualquer que apresenta como cão de guarda aquele país, aquela unificação, aquele... protótipo de uma União Europeia que não nos está a servir de maneira nenhuma de jeito. É exatamente isto, meu, exatamente isto. Que é o nosso interesse. O nosso interesse é isto que querem cair. Eu sei que isto parece muito descabido, mas não tem descabimento nenhum. Isto é exatamente a agenda que está a ser feita, está a ser cumprida, mediaticamente está a enganar as pessoas, e isto é absolutamente incrível. E agora temos este novo conceito de que se a Síria, mais uma vez, em forças alheias, patrocinadas pelos aliados, fizerem um bombardeamento contra os civis, por mais que o próprio governante, o Estado e os civis estejam do lado do tal, do país, apresenta a desculpa para começar, porque depois muito mais virão por causa dos interesses que têm inerentemente em relação a esta nova expansão geopolítica de desculpa mediática paga a pesador, porque a guerra também é notada nos tubos catódicos das nossas televisões. Cá estamos nós na nossa nova realidade, só mais um bocadinho. I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych did that, but in the meantime there's a Party of Regions faction meeting going on right now, and I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But anyway, we could land Jolly set up on this one if we move fast. So let me work on Klitschko, and if you can just keep, I think we want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing. And then the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place. So on that piece, Jeff, when I wrote the note, Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So okay. Biden's willing. Okay, great. All right. Thanks. Isto foi no tempo do Obama, em que o Joe Biden era o vice-presidente. E, oi, o que é que isto vai tocar? Espera aí. Mas isto é horrível. Isto é horrível. Isto é a perpetuação de exatamente o jogo que passa por baixo da mesa, que nós estamos obrigados e condicionados a acreditar na versão oficial da história, embora nós continuemos a aplaudir a nossa própria autodestruição enquanto caminhamos perante a rebanceira que nem lemmings. Isto é absolutamente incrível, não pode ser. Se isto passa para o Irão, salta imediatamente para a Rússia. A Rússia vem com a China... E ainda estão a meter a Coreia do Norte ao barulho, e isto vai dar uma grande confusão se o pessoal começar-se a deixar de preocupar com a porcaria do logotipo que está na porta da casa de banho. Quem sabe que precisa de ir lá, sabe escolher o símbolo correto, porra. Brutal. E pronto, e vamos ficar assim. Este é o meu podcast. Vamos lá ver o que é que o mundo dita a seguir, porque agora encontramos um novo mecanismo. Através de operações de bandeira falsa, aprendemos a invadir um país porque os mídias estão na mão. E espero que toda a gente, por esta altura, esteja a discutir a porcaria do jogo que foi, pá, a derrota do Benfica com o Porto, o clássico. Aquele jogo que vai sair embutido no meio de um vinil de Tchaikovsky, ali no meio, golo! E toda a gente ficou com um bife extra no prato à conta da porcaria do futebol, pá. E o mundo encontrou uma nova desculpa para nós continuarmos a tomar mais atenção ao futebol, porque é realmente isso que interessa. E espero que mais tarde ou mais cedo continue a falar de Sporting. E o Porto já está a ver um escândalo aos mídia, porque já estamos fartos das topeiras, já estamos fartos do Mundo Carvalho, olha lá o que é, e está na hora do Porto, os repousadinhos, eu quero ver o filme, quero ver o vídeo, isso é o que interessa, sim senhora, melhor do mundo, somos os maiores, até o Guterres, pá, consegue nos representar bem quando estas mentiras estão a acontecer, nós somos os maiores, é um espetáculo, e ficamos assim.